Muito além da encruzilhada. Cinco mistérios fascinantes sobre a atuação de Exu Marabô. No complexo e profundo panteão da Umbanda, poucas entidades evocam uma aura de respeito, sofisticação e mistério como Exu Marabô. Frequentemente mal interpretado sob as lentes de estereótipos limitantes, Marabô se revela para os estudiosos e filhos de fé como um verdadeiro diplomata do astral, um mestre espiritual cuja inteligência e sagacidade transcendem as fronteiras dos reinos convencionais. Neste artigo, mergulharemos na teologia e nos fundamentos dessa falange, revelando aspectos que o posicionam como um arquétipo de equilíbrio e um estrategista essencial na jornada de evolução humana. 1. Um nome sem tradução. O mistério que sustenta a autoridade. Diferente de outras falanges, cujos nomes revelam imediatamente sua regência e campo de atuação, como o Exu Tranca-Ruas, cuja nomenclatura é literal, o nome Marabô é, em si, um mistério à parte. Embora existam raízes etimológicas que remetam à cultura banto, não há uma tradução literal específica ou um significado gramatical exato para este termo. Essa ausência de tradução não é uma lacuna, mas um atributo teológico. Ao não se deixar aprisionar por uma definição linguística, o nome Marabô sustenta uma narrativa simbólica que confere à entidade uma autoridade espiritual baseada no indizível e no sagrado. O nome dele por si só, também. A gente costuma interpretar os nomes das entidades como um elemento simbólico que carrega toda uma narrativa que dá sentido e significado para o trabalho que a entidade faz. Reflexão teológica. A imprecisão linguística do nome reforça o status de Marabô como uma força que não pode ser totalmente contida pela mente humana. Sua autoridade emana do grande mistério, permitindo que ele atue com uma liberdade de trânsito que poucas entidades possuem. 2. O diplomata dos sete reinos e o Exu da noite. Uma das competências mais admiráveis de Marabô é sua extraordinária versatilidade vibratória. Ele não está restrito a um ponto de força geográfico ou espiritual. Na teologia de Umbanda, ele é reconhecido como o diplomata capaz de transitar por diferentes regências elementais e campos de atuação. Nas matas, atuando sob a irradiação vibracional de Oxóssi, nas pedreiras e no fogo, estabelecendo pontes com as frequências de Xangô, nos campos espirituais diversos, adaptando sua força conforme a necessidade do trabalho e a jornada evolutiva do médium. Contudo, há um detalhe crucial. Independentemente do reino onde atue, seja na mata ou na pedreira, Exu Marabô é, essencialmente, um Exu da noite. Ele é o guardião que caminha quando as sombras se alongam, protegendo não apenas as encruzilhadas físicas, mas os domínios onde o ser humano costuma perder sua direção. Essa natureza noturna o torna um especialista em lidar com as energias densas que circundam a vida urbana e as aglomerações humanas. 3. A dualidade entre a doçura paterna e a ferocidade do feiticeiro. Marabô apresenta uma dualidade arquetípica fascinante. Por um lado, ele é frequentemente descrito como um mestre amoroso, um orientador sábio e acolhedor, que oferece uma energia paterna aos seus protegidos. Suas palavras são certeiras, seu trato é gentil e sua gargalhada, embora poderosa, carrega um acolhimento que acalma a alma. Entretanto, essa doçura jamais deve ser confundida com passividade. Marabô é um mandingueiro e bruxo do astral. Quando o equilíbrio é ameaçado por injustiças ou demandas espirituais, ele se revela uma força implacável e rigorosa. Ele consegue mesclar essa doçura do pai com aquele que você não pode mexer. É uma fera. Ele tem essa dualidade no seu jeito de ser. Essa mistura entre o abraço carinhoso e a postura de uma fera indomável torna sua presença mística e transformadora. Ele é a entidade que acolhe o filho, mas que também quebra feitiços e corta demandas com a autoridade de quem conhece profundamente as leis do astral. 4. O especialista no equilíbrio das sombras e vícios. Exu Marabô possui um conhecimento cirúrgico sobre as sombras humanas. Ele atua diretamente nos cenários de excessos e desequilíbrios, onde o livre-arbítrio é comprometido. Sua presença é sentida em ambientes de vida noturna, onde ele atua como um sentinela contra a escravidão dos vícios, como o alcoolismo e as distorções da sexualidade desvirtuada. Sua atuação também é fundamental dentro dos próprios terreiros, protegendo grandes líderes espirituais, pais e mães de santo, e ajudando na resolução de intrigas de bastidores, fofocas e disputas de ego que podem corroer uma comunidade religiosa. Entre suas principais competências, destacam-se o discernimento de fronteiras, ajuda o indivíduo a desenvolver a coragem para dizer não e sim nos momentos corretos. Domínio das sombras, ensina a identificar e gerenciar a vaidade, a ganância e a carência afetiva para que elas não se tornem prisões. Proteção de ambientes, sustenta e guarda lugares de energia densa que necessitam de equilíbrio e contenção. Reconhecimento do valor, incentiva o filho de fé a reconhecer sua grandeza e merecimento, afastando a falsa modéstia ou o ego inflado. 5. O arquiteto de caminhos e o espelhamento com o médium. No campo prático e social, Exu Marabô é o guardião do carisma e da articulação. Ele é o guardião ideal para aqueles que ocupam posições de liderança, vendas, negociação e comunicação. Sua inteligência sagaz ajuda a abrir caminhos sociais e profissionais, construindo pontes onde antes existiam obstáculos. O mistério mais profundo de sua atuação reside no processo de espelhamento e complementação. Na Umbanda, acredita-se que uma entidade não acompanha um médium por acaso, ela vem para fornecer aquilo que falta ao filho de fé. Ao caminhar com o Marabô, o médium é convidado a incorporar os atributos de liderança, segurança e sagacidade da entidade em sua própria personalidade. Marabô ensina a usufruir do mundo sem ser corrompido por ele. Ele propõe um equilíbrio dinâmico entre o prazer da vida e a responsabilidade das escolhas, instigando o médium a usar seu brilho pessoal a favor da vida e nunca contra si mesmo. Conclusão. A jornada em direção ao equilíbrio sagaz. Exu Marabô é o mestre da convivência. Ele nos mostra que é possível transitar pelos banquetes e pelas sombras do mundo, mantendo a integridade da alma. Ter a proteção desta entidade é ter ao lado um estrategista que nos ensina a arte da diplomacia espiritual e a firmeza necessária para enfrentar as demandas da existência. Em um mundo que constantemente nos convida ao excesso e à perda de identidade, Marabô nos provoca com uma questão fundamental. Você é quem usa o mundo ou é o mundo que está usando você? Encontrar o equilíbrio entre o prazer e a responsabilidade é o grande segredo para uma vida vitoriosa e espiritualizada. Laroé, Exu Marabô. Axé para todos nós. Gostou deste artigo? O conhecimento na Umbanda é uma jornada de caridade e respeito. Compartilhe este conteúdo para ajudar a combater a intolerância religiosa através da educação.